Porção Extra. Monkey said to man, I want your fire. Man said to monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. Começando aqui um Porção Extra, porque a gente tem coisa pra falar. Conforme a vinheta disse agora há pouco. Exatamente. Bom, como vocês sabem, ou talvez não saibam, a gente tira um mês entre as temporadas. E às vezes sai um episódio aleatório, a gente falando alguma coisa aleatória. Exato. E calhou que esse fim de semana a gente foi em duas festas regionais. E essa é uma época muito maravilhosa, né? Nós estamos aqui em julho de 2025, mais precisamente gravando aqui dia 6 de julho de 2025. Às 8h07 da noite. Latitude, Luísa, quer falar também? Não, UTC-3, né? É GMT-3. Tá. E aí, calhou que a gente comeu um monte de comida de quermesse, um monte de comida de... Você falou esse fim de semana, mas é o último mês inteiro a gente tem feito isso, né? É. Desde o dia 12 de junho, do fim de semana anterior do dia 12 de junho, quando a gente foi na festa do Antônio da paróquia ali da Santa Casa, que eu não sei o nome. Ah, é antes de 12 Primeira de junho. Primeira foi lá. Aham, faz um mês que a gente tá comendo comida de quermesse. Todo fim de semana, praticamente. Foda, né? E quando a gente não come, eu faço alguma coisa em casa. Tô fazendo sim, bolo de fubá, né? Tudo. Exato. E aí, a gente pensou em falar alguma coisa, porque é curioso que tem algumas diferenças regionais, né? Então, tem coisas legais pra gente falar. Uhum. Então, o que você mais gosta de comer em comida de quermesse? Coisas baseadas em milho são muito boas, né? Sempre assim, é legal. Tem pontos aí, por exemplo, que sempre tem um pão com pernil, daqueles cachorro quente de vó mesmo, né? Tipo, com a salsicha cortada, cozida direto no molho, né? Que é diferente daquele cachorro quente de rua mesmo, também é sempre bom. Uhum. Coisinhas tipo pipoca, doces que só tem nessa época do ano, né? Tipo, sei lá, pé de moleque. Tá que você pode ir no bar comprar, eu sei disso, mas a gente não tá em lugares onde isso é algo aceitável de comer diretamente em outros momentos. Não são esse tipo de doce comprado pacotinho, é feito ali, né, pra vender diferente. Também, pois é. Bom, em resumo, aqui em Curitiba a gente tem algumas diferenças de onde a gente veio, né? Então, eu e Matheus fomos criados, na verdade eu fui criada no Sudeste, Matheus foi criado mais na Bahia, meio Sudeste, não sei. Não, misturado também, é, porque onde eu nasci é Sudeste, foi o que parece, Espírito Santo. Ah, mas você nem ficou lá. Não importa. Você foi criado na Bahia, mas Santo Minas André. Também. É. Minas também, Santo André foi Sudeste, majoritariamente falando, que mesmo na Bahia, era a Bahia bem sul da Bahia. Uhum. Meio intersecção ali com o Espírito Santo e Minas. Sim. O que eu acho de curioso e diferente das festas daqui? A gente foi em várias, como dizemos. Tem uma delas que é a nossa preferida, que é a festa do Frango, Polenta e Vinho. Frango, Polenta e Vinho, exatamente. Maravilhosa. A gente vai todo ano. E hoje a gente foi em uma bem diferente. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Uma que tem comidas bem diferentes. Mas aqui, em resumo, aqui no Sul, o ponto é, tem algumas coisas bem diferentes do resto do Brasil nessas festas. Vamos colocar o meu parâmetro é Sudeste, né? Começando pelo quentão. O que é quentão, né? Acho que começa bem nesse ponto, assim. Sim. No Sudeste, né? São Paulo, Minas, etc. Quentão é uma coisa muito específica. Uhum. Que é uma bebida feita à base de cachaça, canela, gengibre e especiarias. Mas as principais especiarias são canela e gengibre. Sim, né? Gengibre, que é o que mais toma o gosto, né? Acho que canela e gengibre, os dois competem bem ali, no fim das contas. Uhum. E açúcar, né? Porque na real é um... É um caramelo. É um caramelo onde você coloca cachaça em cima. Né? Então seria isso. É cachaça, açúcar, canela, gengibre e especiarias a de milho. Tem laranja, alguns colocam maçã, enfim. Uhum. É um poncho quente de cachaça. É um poncho quente bem agressivo, por assim dizer. Ele é bem forte. Sim. Tanto em gosto, por causa das especiarias, quanto em álcool. Ele é bem forte em álcool. Evapora, mas nem tanto, né? Não. Até porque é cachaça pura, né? Nesse ponto. É o que a gente chama de quentão no Sudeste. Isso. E também tem no Sudeste o vinho quente. Aham. O vinho quente, que é uma versão da sangria quente. Sim. No fim das contas, né? Semelhante até do quentão, que é o vinho com especiarias, né? Esquentado ali. Isso. Aqui no Sul, não tem o quentão. É. Mas aqui eles chamam o vinho quente de quentão. Aham. Uhum. E é um vinho quente que eles preparam da mesma maneira que a gente prepararia o quentão, né? Seria o caramelo, e daí joga as especiarias e coloca um vinho. Acho que tem o caramelo, viu? Bom, é o jeito que eu faço. Ah, será que não? É que acho que talvez coloquem açúcar a mais, assim, mas esse preparo do caramelo que é realmente esquentar o açúcar antes e tal, uhum. Se eles depois colocar a cachaça, eu acho que não é assim que fazem, não. Que coisa. Na maioria dos lugares, na real, eles já compram o quentão pronto, só esquentam, né? Atualmente. É. Porque eles vendem garrafado o quentão aqui. Uhum, sim. E aí tem lugares como, por exemplo, aqui em Curitiba em específico, tem uma feirinha na Praça Osório, que é sazonal, e a feirinha de inverno, especificamente, a galera vai procurar o quentão de lá, que é famoso. E aí, o costume é essa bebida que já é doce, colocar um marshmallow dentro. Que é tipo um merengue, né? Tipo uma batida, um gemada, sei lá. Tem com gemada e tem marshmallow. Não faz nenhum sentido. O vinho quente barra quentão daqui já é muito doce. Já é um vinho suave que o pessoal coloca mais açúcar, né? É vinho, em geral, vinho suave, eu acho. Sim, com certeza. É que eu tô pensando que, tipo, no duro, o vinho suave já é um quentão, né? Porque já é o vinho acrescido de açúcar. Enfim. Sim. E sim, ainda coloca o marshmallow em cima, né? Tipo, é muito errado. É que a gente não gosta de coisa tão doce, né? Mas é o concurso da cidade. Todo mundo adora e vai, compra, enfim. Então, essa é uma das primeiras diferenças que eu encontrei nas festas. Outra diferença que eu acho curioso é que aqui em Curitiba é muito comum em todas as festas ter pinhão cozido. Sim. Lá em Minas não é tão comum. É que pinhão não é muito comum em Minas, né? É. Mas em São Paulo já, eu não sei, acho que não é mais tanto não, mas antigamente era comum em São Paulo também. Mas nas festas ou tipo no mercado? É porque é a mesma época, né? É. Pinhão só dá numa época do ano, então... Mas é que é uma quantidade tão grande que a galera vende na festa, isso que é diferente. É, não falando que São Paulo é tão comum quanto aqui no Sul, né? Aqui no Sul realmente é a mais, inegável nesse ponto. Sim. Ainda mais vendendo as festas, como você falou, mas é bem... Bem diferente, né? É bem comum você chegar numa festa junina e ter ali, R$5 um pacote de pipoca, pronta, R$5 um pacote de pinhão cozido. Sim, E é bem quentinho comum. Quentinho ainda, sim, é bem... Com a casca, tudo, daí você vai comendinho, e é gostoso, é bom. Sim, é bom, eu não sou muito fã de pinhão no geral, mas tem seu lugar. Eu acho que quente numa festa, no frio, é onde o pinhão funciona. Sim, eu acho que essas são as maiores diferenças. Eu acho também diferente, eu não sei, mais pra São Paulo, mas eu acho diferente que lá em Minas eu tinha costume de conhecer a canjica doce com leite como canjica doce e aquela que eles chamam aqui em Curitiba de quirera como canjica salgada. De fato. A quirera eu conheço há tempo também. Canjica salgada é um termo que eu nunca ouvi falar. Não? Não. Canjica salgada nunca ouvi esse termo, mas... Não, existe sim. Eu já ouvi o termo canjicão. Canjicão? Canjicão. É que tem a canjiquinha, né, que é doce. Eu acho, posso estar muito enganado, canjicão, eu chamo de canjica salgada. Pode ser. Claro, mas... que minha avó sempre chamou e me ensinou que a canjica doce era mugunzá. É, mas é mais mas do é, norte, Mas daí era né? do norte, do Isso. nordeste. Lá em Minas, até ambos as versões tinha no colégio, no recreio. Sim. E eles davam ou canjica salgada ou canjica doce. Uhum. Era sempre sim, assim. Sim, sim, sim. Tem mais alguma diferença que você tem encontrado? Não, acho que é mais isso mesmo. Tem uma coisa que eu noto aqui, que é a instituição da quadrilha, ela não é obrigatória aqui. Na festa? É. Mas será que é porque a gente... Eu não sei. Eu, lá em Minas, na época que eu era criança, eu ia em festas de colégio. Festas de colégio tem quadrilha. A gente, não tanto atualmente, de igreja, né? a gente tá indo na festa de igreja. É verdade, verdade. Talvez tenha esse viés aí. A gente até foi numa festa de igreja que tinha quadrilha. Aquela ali então no... Então esse é o ponto. Uma. A gente foi o quê? Numas 8? É. Eu nunca tinha visto quadrilha em festa de igreja, na real. É, pode ser esse o ponto. Tô sendo só da festa de escola, da festa de igreja em si. Uhum. E também tem um ponto que aqui as festas de escola quase não existem. Vamos lá. Tô falando festa de escola, festa aberta. Eu não tô falando festa só pra aluno. É que no Sudeste, na minha escola, quando tinha festa junina, a festa era aberta. Mas será que a gente só não tá recebendo informação porque a gente não não tem amigo que tem filho, não tem amigo que trabalha em escola. Talvez seja o caso. É, antigamente a gente ia na festa da nossa escola, na festa da escola do nosso primo, na festa da escola do nosso amigo, filho do amigo. Eu acho que é isso também. A gente tá velho, a gente tá adulto. Então, acho que é isso. Pode ser o caso. Às vezes é isso. É, eu acho que de diferenças, eu acho que seria isso que eu tô notando. Uhum. É, hoje a gente foi numa festa bem diferente, que é uma igreja, eu descobri esse termo recentemente, que é uma igreja católica antioquina. Que significa uma igreja católica oriental. É uma igreja da cultura da comunidade árabe. Da comunidade árabe católica, né? Ortodoxa. Ortodoxa, isso. E aí, nessa festa, eles serviram só comida árabe. É o principal, né? É, tinha acho também. Que de não comida árabe, quentão. Tinha quentão. Chope. Tinha espetinho, Tinha espetinho, mas o principal do espetinho era kafta. Não, mas não tinha kafta quando a gente foi comprar, então foda-se. Eu comi coração de frango. Tá, resumindo, tinha assim: quibe assado, quibe frito, falafel, sanduíche de falafel, shawarma. Sim. Tinha shawarma só de frango, mas tinha shawarma. Tinha esfirra. Sim, não conseguimos comprar, porque não. Tá bem bonito. É. Então, essa é uma observação aí que a gente foi bem caótico. As comidas estavam bem boas, mas foi sim, caótico. Sim. Eu aprendi na escola que a igreja ortodoxa diferencia da igreja católica, da apostólica romana, né? Uhum. É, ortodoxa bizantina? Ih, te esqueci agora. Sabia disso? Eu nem sei. Que quando dividiu, era a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Tem uma grega. Bom, é que teve essa quebra de duas igrejas católicas no passado. Aham. Uhum. Pô, gente, eu gosto muito de história, mas tem que se preparar pra algumas coisas. Não sei que a gente chegar nesse ponto aqui tão a fundo, né? Bom, o ponto é, eu nunca tinha ido numa igreja ortodoxa. Tá. No fim das contas. E eu descobri que o ortodoxo pros católicos significa desorganizado. Não. Porque puta que pariu, que caos que era aquilo, cara. Caralho. Foi. Matheus ficou 1h30 na fila do shawarma. E a Thay foi rodeando as outras filas menores, foi pegando as coisas, assim. Uhum. Era bem pequeno o galpão lá da igreja. Tinha, sério, tinha muita gente. Muita gente. E a gente entrou na fila pra comprar ficha, comprou uma quantidade grande de dinheiro em ficha e depois não tinha como voltar. Era tipo, agora fodeu. Esse é o grande ponto. É pra você não desistir, né? Tanto que quando você compra ficha no caixa, tava escrito, não tem restorno. Você tem que usar até acabar a festa, é isso. É, sim, foi louco. Foi louco pela organização, mas a ideia é muito massa. A comunidade árabe, inclusive as pessoas que estavam atendendo a gente falavam em árabe. Eu não tenho certeza se esse é o termo. Da língua? É. Eu acho que é. Falavam em outra língua que a gente não entendia. Tinham traços fortes, inclusive. Sim, sim, bastante. Realmente é de uma comunidade árabe daqui, isso é bem, bem claro. Uhum, sim. Tava tudo muito bem feito. Tava tudo com bem carinho. Feito. Por exemplo, o quibe assado, eles estavam assando na hora e moendo na hora. E... Moendo o quibe na hora? Não, desculpa. É que moeram o grão de bico na hora, né? Pra fazer quibe de grão de bico? Pra fazer o falafel, cala sua boca. É, o quibe assado, eles estavam assando em aquelas churrasqueiras e tudo muito bem feito, mas foi bem caótico, era muita gente. Foi bastante. Não sei, eu acho que não aguentava tanta gente ali naquele lugar. Não. Foi doido. Que mais? Quais outras festas que a gente já foi? Então a gente foi nessa? É que as outras, as principais que a gente foi são as desse fim de semana, que fecham basicamente, mas anteriores foram muitas festas de igreja local. Aqui, que a gente foi, teve um dia que a gente foi em três no mesmo dia, em sequência, assim. É. E aí comemos. Basicamente foi lá o quentão. O quentão não é muito bom, a verdade é essa. Pode ser bom, mas em geral não é bem feito em nenhum lugar. Então experimenta e fica por lá mesmo. Uhum. Mas foi bastante pinhão. Comemos pernil, pinhão. Que eu gosto bastante. Uhum. E... Bolo de Santo Antônio. Bolo de Santo Antônio, gosto. Né? Sim. Inclusive você achou um santinho, eu um achei deles. Um santinho. Então você vai casar? Espero que não. Pode não trabalhe esse negócio. que mais que a gente comeu? Cachorro quente, você comeu? Comi uns dois aí. Isso é normalzinho também, tranquilo. O grande ponto é que não ia ter tudo muito maravilhoso e bom nessas outras aí, mas é que é barato e é uma festa boa também. De... E a ideia de você ir comendinho, né? Ir conversando, jogando bingo, jogamos bingo também. É, o que... E vamos voltar pra festa árabe aí pra falar mal dela, porque tem muita coisa aí pra falar. Tá. É um grande ponto dessa festa que a gente foi hoje, matou-se muito o conceito de você ir numa festa, numa quermesse, né? Uhum. Ou numa feira mesmo, mas numa quermesse principalmente, em que o ponto é você pegar uma coisa, você comer, você aproveitar, sentar um pouco, jogar um bico, comprar outra coisa. Sim. O que aconteceu é que a gente, era tanta fila que a gente tinha que pegar as coisas, aí o que eu queria fazer quando via a quantidade das filas era, vamos pegar uma coisa e ir pra outra fila enquanto a gente come essa. Uhum. Só que aí não deu, aí falou, não, vou pegar outra coisa, e no fim a gente comprou tudo, uhum, e foi comer tudo de uma vez no final. É, que foi o jeito, que senão a gente ia ficar 3-4 horas só em fila e pois só comendo em pé. A gente podia ter passado 3-4 horas comendo aos poucos, e a gente comeu tudo em menos de 10 minutos, depois de ter passado 2 horas e pouco em fila. É. Ainda tem aquela porra que é horrível. Gente, a gente tem que oficializar que você não pode guardar lugar em uma festa junina. Você ficou muito brava, né? Ah, eu sempre fico. Tipo, ah, tem alguém sentado aqui? Tem. Não, não, eu perguntei por educação, mas não tem ninguém sentado aqui. Eu tô vendo que não tem ninguém sentado aqui. É uma pessoa aqui segurando as cadeiras vazias. Metade das cadeiras estão vazias porque alguém tá segurando. Porque alguém sentou e tem lá, tá na fila, sei lá que seja. No outra lá, festa que a gente foi jogar bingo também não tinha onde sentar. A gente teve que ficar em pé jogando bingo. Foi verdade. Porque tá segurando. Gente, é feira livre. Não tem que segurar. E quermesse, não é ter só de segurar. Não é pra você sentar num lugar e ficar lá sentado eternamente, cara. A não ser que você vai ficar sentado, tudo bem. Sim. Mas, cara, levantou, levantou. A cadeira agora tá livre, te vira. A gente tem que oficializar que se alguém segurar a cadeira, leva um bicudo, é isso? não tem. Ou parar de perguntar também. Chega, pega a cadeira e vai embora. Aí vai fazer o quê? Vai te prender? Enfim, voltando ao ponto. Vamos falar da festa do frango com leite e vinho, então? Vamos. Então a gente passou por todas as coisas que a gente comeu já? É, vamos passou, listar. Passou. É quentão, pipoca comemos, pastel comemos. Pastel sim, teve pastel. Bolo de Santo Antônio. Sim, bolo com pernil, cachorro quente. Pernil. Deixa eu ver, docinhos no geral, que eu sim, como sim, também. Sim, sempre tem. Ali na festa árabe a gente comeu shawarma, bolinho de falafel. Quibe assado. Quibe assado. Um doce árabe que eu não conhecia, que é uma panqueca com ricota. Não, era nata, né? Nata, desculpa. Nata. Era uma panquequinha. Não lembro o nome. Era uma, tipo um pastelzinho recheado panqueca. De... Bom, recheado de nata. O que mais que a gente comeu? Ah, tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Acho que é isso mesmo. Ah, o falafel também. Shawarma, falafel. E o espetinho, que na verdade eu queria kafta, mas conta, não, né? Tinha na hora. E aí ontem a gente foi na festa do frango, polenta e vinho, que é uma festa. Essa é a festa. Essa é a festa maravilhosa. É uma festa de idoso? É, adoro. A gente vai nessa festa, eles... É da colônia, não é bem colônia, é um bairro italiano aqui de Curitiba. Sim, que todo Felicidade. Mundo, que todo mundo deve conhecer, porque é bem turístico. Mas é a igreja lá que faz essa festa. Na verdade, essa festa é semestral. Não. Deixa eu explicar. Antes de você negar. Eles têm duas festas no ano. É a festa da uva. Da uva. Isso. Em março, mais ou menos. Fevereiro ou março, em geral. Fevereiro a março, depende muito. Depende da uva. É. E a festa que é no inverno, que é entre junho e julho, que é a festa do frango, polenta e vinho. Eu falo que é... Justamente a quermesse, né? É. Eu falo que é a mesma, porque nas duas tem as mesmas coisas, menos a uva. E a o pinhão. É, pinhão. Realmente não tem nada de março, né? Mas as comidas são as mesmas. Que é frango, polenta e vinho e macarrão. E risoto. E risoto, essas comidas que aqui a gente chama de galeteria, né? Galeteria, que é... Sim, sim. É o jeito que os migrantes italianos meio que desenvolveram aqui no sul do Brasil, né? É. Que é a questão do frango com polenta. Sim. É muito comum no Rio Grande do Sul também. É, na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha bem é bem comum e aqui também. Aqui é. Sim. Ainda mais nesse bairro, em Santa Felicidade. Vários restaurantes, inclusive o mais famoso, que é o Madaloso. É, mas todos os restaurantes ali têm essa especialidade, que é o frango com polenta. É. E apesar disso, de todos que eu já comi, é impressionante que o melhor frango frito que existe é o dessa festa, das duas festas, né? Que é a galera bom. Que faz também ali. É muito bom. E é feito industrial, né? É um negócio louco. Industrial parece que você tá fazendo frango processado, né? Não. A escala industrial, que eles fazem frango o dia inteiro. Sim, eu postei no Instagram do La Sexta ontem no story, mas a gente pode fixar depois ali. Tem a foto do pessoal fritando, realmente assim, são tachos e tachos de óleo, processos de temperaturas diferentes pra passar cada frango, cada polenta também. As polentas são feitas também todas ali, cortadas igualzinho pra poder fritar e entregar. E aí a porção é a porção de frango com polenta, e esse é o frango mais suculento, frango frito especificamente, o mais suculento que você pode comer é esse. É muito incrível, é muito saboroso. Sim. É muito suculento, principalmente, impressionante. Deve ter o quê? Você comprou uma porção pra nós dois, deve ter quase um quilo ali, tomando polenta e frango. Sim, sim, sim. Deu, era 38 pila. É muito barato para pensar no que é aquilo. Aí a gente fica tomando, e todas as, algumas barracas ali são de vinícolas da região. É. São vinícolas pequenas, micro vinícolas, enfim, que faz vinho ali perto, nesse mesmo bairro. Então você compra uma garrafa de vinho fresco, de vinho de mesa, não é assim, nada... Não, não é impressionante, não. Mas é gostoso, porque daí eles pegam geladinho, daí te entregam. A gente tem uma coleção de canequinha, todo ano que a gente compra a canequinha tem dele. Tem até um nome ali, mas é um grupo folclórico italiano que... Também, que em geral coloca, não, né? Não, as canequinhas são desse grupo folclórico. Ah, eles sempre compram do mesmo. Ah, da galera que dança música... Exato. Tá. Que é a mesma galera dessa vinícola Santa Felicidade que a gente compra os vinhos. Sim, sim. E tem outras vinícolas, né? Tem várias. É que a gente sempre compra da mesma. É, pois é. Aí você paga R$25 a garrafa. Tá caro. Tá caro, mas é uma festa, né? É uma festa. Em que festa você vai comprar? É como a gente sempre fala, a primeira que a gente foi, a gente pagou 10. A primeira que a gente foi, a gente pagou 10. Porque 2018, será? Eu chutaria 19. 19? É. Tá. É, a gente pagou 10 reais e era a mesma qualidade. É que as vinho. Coisas estão caras mesmo, né? Não tem o que fazer. Mas pensa que você tá, sei lá, pagando em uma festa 700ml de vinho. É, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Já aconteceu da gente comprar, inclusive, o galão de 5 litros. Se for com mais gente, vale muito a pena. Que foi divertido. A gente vai comprar 2 galões de 5 litros. 2? É. Foi quando a gente foi com o Yuri, né? Foi, exato. Que acho que tinha 7, 8 pessoas, assim, que a gente juntou. Nossa, foi loucaça. Foi louco. Foi loucura, loucura. E aí, o que a gente faz é que é bem no bosque, assim, da igreja, que tem umas árvores, umas mesas de pedra pra fora. Daí a gente leva um paninho, senta lá e fica bebendo. Daqui a pouco tem as musiquinhas, a gente vai ouvir musiquinha. Uhum. Anda pra comprar coiseira, compra um docinho em algum lugar. O Matheus sempre compra cajuzinho no mesmo lugar. Assim, cajuzinho é foda. Cajuzinho é uma coisa que eu acho impressionante. Eu também não vou em festa de criança há muito tempo, né? É. Mesmo as últimas que eu fui, e eu vejo pessoal, as mesas em geral, atualmente só tem brigadeiro, beijinho, quando tem beijinho, e uns doces de leitinho, de papau no cu do leitinho, não foda-se. Eu sei que é leite em pó, mas a gente nunca vai ter patrocínio mesmo da Nestlé, então... É. Aqueles doces que é só um leitinho, uma farinha láctea enrolado com corante, sei lá. É. E a porra do cajuzinho, que é o melhor doce de festa da história do Brasil, quiçá do mundo, morreu. É, realmente, nunca não mais. Não tem mais cajuzinho em festa. Tem ninho com Nutella, aqueles que é com tanto um monte de corante que é rosa, que é o que eu falei. Chipé. É esses doces de farinha láctea de leite em pó enrolado com corantes e sabores mil, brigadeiro e quando tem beijinho. É verdade. Agora, o cajuzinho, que é o melhor doce de festa, ele morreu, ele tá extinto. Agora, na festa do frango, polenta e vinho, tem cajuzinho. Cajuzinho. Eu paguei R$7 em 2 cajuzinhos? Paguei. Que esse doce é inflacionado. Puta que pariu, irmão. Então, vamos colocar aqui, é difícil achar. Também. É, e eram uns cajuzão, não era um cajuzinho não, eram uns gigantes, paradinhos. Era umas 2 mordidas de cajuzinho, vamos colocar cada assim. Cada um. É, proporcionalmente 4 cajuzinhos, ficou R$7. A única coisa cara dessa festa é o cajuzinho que eu faço questão de comprar. Eu como 2 vezes no ano, né? Então tá válido, tá valendo. Essa é uma festa muito boa. É uma festa que, olha, não enche não. Na hora do almoço. Na hora do almoço, pra quem vai assim, nossa, almoço de domingo. Aí dá uma apertada, a gente já chegou aí. Mas ainda assim, mesmo assim a gente pega. Mas é comida. Um enche com fluxo. É um enche que a fila fica andando. Você sabe que justifica a quantidade de pessoas que tá ali pela demora. E ainda assim... Funciona. Você só fica estressado. Ai, nossa, não tem mesa pra sentar. Sei lá. Não tem sim. Eu nunca vi ficar sem mesa na festa do... Mesmo quando a gente foi na hora de almoço cheio. É. Tá, funciona dá sim. Dá certo. É muito organizado essas festas de lá. Diferente da festa árabe que a gente foi. Realmente tem. Funciona muito bem. A gente tem muitas histórias boas nessa festa. Várias. Teve uma vez que eu fiquei bem louca. Foi. Que eu vomitei todo o vinho que eu... Porque é o que acontece. A versão inverno é super sucesso. A versão verão... A versão verão, verão não dá pra ir de dia, porque tem sol. Não. E vinho e sol não combina. Sério, foi horrível. Corta pra metade da festa, a mãe do Matheus, dona mãe do Matheus, segurando meu cabelo pra eu vomitar no banheiro. Eu arrancando minha blusa, porque não tinha mais como usar. Matheus dando a blusa dele pra eu usar. Ficando sem camisa no meio da festa. Sem camisa. É por isso que festa de igreja é bom. É loucura, cara. É loucuragem. Muita loucura. É loucuragem total. Que vai lembrar, a gente tá falando de uma festa de igreja. Essa é a melhor festa do mundo. Não tem como. Não tem como. Ai, ai. Comentem aí com a gente. Falem aí pra gente no Instagram se vocês têm mudanças também, diferenças regionais, diferenças de cultura nas festas aí da região de vocês. Aqui a gente tem essa realidade aí. Pinhão, que é comum em qualquer lugar. Sim. Inclusive é bem tá cozinhando agora, pinhão ali, né? Que está a gente comprou cozinhando. Hoje na feira. Uhum. Compramos aí, tá bem bonito o pinhão. Aqui o pinhão é uns R$15 o quilo. Então, é que no mercado não vale a pena comprar, que é sempre a xepa o pinhão de mercado, né? É, feio, né? Feio. O pinhão, ele tem 3 escalas, pelo que eu notei. O melhor pinhão que tem é aquele que você pega do chão. Uhum. Mas esse tem que morar numa área mais afastada, né? Pra realmente ter essa disponibilidade. Quem sabe um dia? O segundo melhor pinhão é aquele que você compra na rua. Sim. Que é o que a gente comprou hoje. Que não é o quilo, você compra na lata. Você compra na é lata. É tipo uma lata de óleo, jovens. Antigamente óleo vinha em lata. É louco. É uma lata de óleo, tipo, uma lata é 8, duas latas 15. Isso, assim. Mas duas latas era quase um quilo, mais ou menos um quilo. Acho que é mais ou menos um quilo que sai assim, os R$15. Sim. E o pior pinhão de mercado, que vem vários estragados, seco, sem miolo. Sim. É o pior que tem. Mas pra uma observação, por que esse segundo aí é bom, a gente comprou de um lugar que tá assim, carrinho do pinhão. E era literalmente um carrinho, como se fosse um carrinho de pastel, só que cheio de pinhão. Uhum. E você olhava no carrinho, tinha até exposto, né, os pinhão ainda. Sim, no fruto. Sim, ainda no fruto, exatamente. É, dá pra ver realmente que trouxeram de... Uhum. Né, de carro de lá. Fresco, de, fresco. Bem fresco, exatamente. Você tem cenas incríveis, tipo, a gente tava lá pegando duas latas R$15. Ai, aí chegou um senhor e falou, tem troco pra 50? Tem sim. Quanto você vai querer? Duas latas, tá bom. Aí ela falou, quer completar 20? Aí ele falou, 20? 20 dá 3 latas? Não. Dá quase 3. Quase 3 latas 20. Aí ele falou, se fosse 3 eu queria. Não, aí 3 vai ficar R$23. É tipo, quem é quase 3 latas? Quase 3? Qual que... Não, o sistema internacional já não reconhece lata como unidade de medida. Aí você mete uma quase 3? Ah, pode ser 3? Não, não. 3 não. 3 não. 3. Aí não. Eu vendo quase 3 latas por R$20. Mas 3 não. 3 já vai ficar 23. Tipo... É porque uma lata era 8. Duas são 15. 15. Quase 3. 20. Mais 3. É 23. É o tipo de coisa que só faz sentido na cabeça de quem tá conversando. Porque aquele senhor e aquela mulher que tava virando peão, eles estavam se entendendo. Eu e Matheus saímos meio perplexo da barraquinha. Eu falei, cara, eu não entendi porra nenhuma. Que negociação é essa? Cara, sério.